amigos, bom dia, muito bom dia, vamos iniciando nossa alvorada missioneira, iniciando amanhã aqui da Rádio Cerro Azul AM 1190, tá começando nossa programação, nossa emissão a partir de agora junto com você, nosso programa Alvorada Missioneira até as 7h30 da manhã, muito bom dia para você da cidade. Muito bom dia para você do interior, eu sou o David Santolim, chegando por aqui. Nossa Alvorada Missioneira tem a coordenação e gerência de Rosemary Schuster. Direção geral vai Dona Liane Flá. E amigos de vocês aqui então na produção e também na comunicação. Tocando muita música boa, interativo com vocês nesta manhã de terça-feira, 27 de outubro. Agora são 5 horas e 54 minutos e a hora certa eu tenho com informação de Suíça, ótica e presente. Nossa Alvorada Missioneira por aqui sempre com apoio do supermercado Strider, Minas Joias de Ótica, Cooper Mil, Meg Ervas, Comercial de Peças Krentoski e também a Funerária e Capela Cerro Largo. São nossos parceiros por aqui, nossos colaboradores, que estão todas as manhãs junto conosco por aqui. Então, ajudando nós a levar você a aproximação do Alvorada Missioneira. Lembrando, né, que tem ex-intercessão, né, das políticas aí, também tem o nosso programa eleitoral, às 7 horas, obrigatório e gratuito. Tem nosso giro de notícias por aqui na nossa programação. Muito obrigado pela companhia de vocês que já estão tomando aquele chimarrão bem verdinho, o toque é tudo, né, para aqueles que gostam de chimarrão mais amargo, aquela turma que gosta do erva um pouquinho mais agradável, né? Essa manhã de terça-feira, hoje, que promete ser tempo bom em toda a região, segundo a previsão do tempo, hoje o tempo deve começar a melhorar, né? E a chance da chuva já começa a ir embora da nossa região, apesar de estava garoando, agora quando eu vim, né, estava pinguinho de chuva, bem fraquinho. Mas, segundo a previsão do tempo, vamos ter tempo bom a partir de hoje, até a próxima quinta-feira não teremos mais chance de chuva. Então, a partir de agora, por aqui juntos, Rádio Cerro Azul AM de 1190, sua melhor companhia aqui de Cerro Largo. Transmitindo a você sempre muita alegria, informação, música boa. E, é claro, interagindo com vocês através das nossas linhas por aqui, o 3359-2022, WhatsApp 999-106632. Vamos ouvir música por aqui, vamos trazendo, deixa eu ver aqui, vou trazer o Jair de Souza para cantar a música virou mais uma vez, muito bom dia a todos vocês que estão na sintonia através do rádio, através da internet. E você que já está trabalhando, né? Eu sei que tem uma turma que acorda seguindo, vai tirar a luz, terça-feira, quem vai tirar uma olhada, ele está trabalhando, né? Música boa.